primo que o malandro não esperava que eu iria vir por cima. Ele pega, pega, pega minhas ideias. Pega, pega, pega minhas ideias. Veio de carro comigo porque sabe do esquema. Brota tu e teu amigo que hoje vai rolar problema. Ele pega, pega, pega minhas ideias. Porque sabe que hoje eu vou, vou botar fogo no barraco. Fudeu, contigo fudeu. Dentro, botar fogo no barraco. Fudeu. Vou botar fogo no barraco. Contigo dentro, botar fogo no barraco. Vou botar fogo no barraco. Contigo dentro, botar fogo no barraco. Vou botar fogo no barraco. Contigo dentro, botar fogo no barraco. Tava me querendo, me convidou pra casa. Marca que eu tô descendo. Tu me cercou na escada, já veio abrir na calça. Descendo a boca devagar com cara de zafada. Eu gosto dessa ousadia que tu me convoca. É que quando tu vem por cima eu nem penso em ir embora. Rebola, senta na minha cara, treme depois chora. Quer tacar fogo nessa porra, vambora. Putaria vem, putaria vai. Ela de vestidinho, hoje ela tá demais. Putaria vem, putaria vai. Se ela for pra treta, hoje ela vai ser. Contigo dentro, botar fogo no barraco. Taca fogo. Vou botar fogo no barraco. Contigo dentro, botar fogo no barraco. Vou botar fogo no barraco. Contigo dentro, botar fogo no barraco. Vou botar fogo no barraco. Contigo dentro, botar fogo no barraco. Ai, que delícia. Morde minha boca, chupa minha língua. Oh, ai, que coisa louca. Chupa minha língua, beija minha boca. Vem, vem. Ai, que delícia. Chupa minha língua. Ai, que coisa louca. Chupa minha língua e morde minha boca. Vou botar fogo no barraco. Ruxel, aí, na mão, que isso, mano? Pelo amor de Deus, não dá não, mano.